para tudo acabar. O que você propôs, eu não pude aceitar. Dos seus desenganos, de conversas fiadas, você feriu meu coração, meu coração. Dos seus desenganos, de conversas fiadas, você feriu meu coração. Não foi falta de amor, não foi falta de amor, para tudo acabar. O que você propôs, eu não pude aceitar. Os seus desenganos, de conversas fiadas, você feriu meu coração, meu coração. Os seus desenganos, de conversas fiadas, você feriu meu coração. Não aguento mais essa tortura. E além do mais, a culpa é sua. Chega, vai embora, se despeça de mim. O nosso amor chegou ao fim. Vai me dar razão. Não foi falta de amor, para tudo acabar. O que você propôs, eu não pude aceitar. Os seus desenganos, de conversas fiadas, você feriu meu coração, meu coração. Você feriu meu coração. Não aguento mais essa tortura. E além do mais, a culpa é sua. Chega, vai embora, se despeça de mim. O nosso amor chegou. Vai me dar razão.